vem de mim, transformo a noite em dia, o brilho do marfim no espelho da Bahia. Pra todos digo sim, eu sou a luz que guia o verde do capim que o olho acaricia. E na ciranda do céu sou eixo de rotação, o centro do carrossel, o olho do furacão. A tinta e o pincel, rosa que irradia, o branco do papel na página vazia, o ouro do leão, vermelho hemorragia, o negro do carvão, sem mim nada seria. Brasa, brisa, o calor invade a porta do vão. Sou fonte de toda cor, eu seco a chuva no chão. Sou